Voice. Dois sete no quatro, vou na proa de Momo. Direto, Momo, azul 27 no 4. Prossiga, Papatango Lima, querido Bravo. Lima, Kilo Bravo, confirma o pouso em Salvador? Confirma, o pouso será feito em Salvador? Gente, confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. De pessoas a bordo, equipamento gente, mantenha-se em condições visuais, no 1.500 pés, no corredor Vera Cruz, acione o código 0224. Lima, Kilo Bravo, reporte quando é em Paris. Tomar Paris, Kilo Bravo. Salvador, 73193, puxa back sanamento 02. Confirma? 73193, puxa back sanamento 02. Está autorizado, ponto 2, chame back. Autorizado, chama ataque, 73193. CNM1 no 42, cópia. Próximo. CNM 142, autorizado Recife no 350, via Pesulu no 7. Decola da 10, esquerda, Pucas e Pá. Corrijo, Pucaracaju. Controle 1 no 935, 5065. CNM 142, autorizado para Recife no 350, através da Pesulu 17. Decola da 10, saída Pucas, Pucaracaju. No solo aos 26, livre táxi, primeira direita, chama o solo 121, verso 1. 1885, boa tarde, Livrão. 1885, Alfa e Juliette, portão 4. Será que aguardando da Juliette, devido ao pushback no setor, mantenha antes da Juliette. É, Alfa Juliette, portão 4, confirma, mantenha antes da Juliette. 7207, decolada aos 27, chama o controle, frequência 119.35. Controle 7935, 7207. Controle Salvador, limpos 07, você é 7207. Decolado está prosseguindo com curva direita para a área Netuno, subindo para o 05. Limpos 07, mantenha-se em condições visuais, subindo para o nível de voo 095, curva direita em rota. Direita em rota, Limpos 07, subindo para o 095. Papatango Lima, Quilo Bravo, corredor Interlagos, reporte quando visual com seada. Bravo, Serra. Serra Whisky, Delta Lima, é o Papatango, Bravo, Serra Serra, confirmando? Gente, qual é o seu plano do sistema? Confirma o horário? 17h30, já era para estar aqui no sistema. Aguarde coordenação com a sala S. 3193 para o táxi Guarulhos, 0319 de autonomia, 160 a bordo. Salvador, 2714, possibilidade de voar direto para Barreiras? O 2714, autorizado proa de Barreiras, é presente. Ok, direto Barreiras, o 2714, grato. Vão com o campo, Lima, aquilo bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 118, decimal 95. 95, boa tarde. O Papatango Lima, Quilo Bravo. Boa tarde, Papatango Lima, Quilo Bravo. 3 horas, final 17, reporte final de 3 milhas. Tomar final 3 milhas, 17, Quilo Bravo. Boa tarde, é o 6315 na ponte 5. Fazendo equipe de solo, o 737 Gol tá livrando a retaguarda agora, tá livre, minha forte. Tá legal, coordenar aqui que o Gol tá na retaguarda do 6315, quando livrar tá autorizado aqui. São 3193, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento no 40 graus, 079, ajuste de altímetro no 0, 17. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 3193. Romeu, Golf Vitor, aciona identificação. Vai, Lemar, confere, baixo, travado, Lemar, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, pouso autorizado, pistão 7, vento 150 graus, 079, ajuste de altímetro 097. Quilo Bravo. Contato radar 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 1900, reporte quando no ideal descida, com proa do VR. Mantendo proa do VR, recuperar com o ideal descida, mandei o golpe de 14 de Salvador? Você é Nelson, o Lima, Quilo Bravo. Romeu Bravo Serra Serra, cópia. Sierra Whiskey Delta Lima, 510, via litoral, decola 17 com curva direita. Controle 1-1935, a torre 1-1895. Aciona o 0134. Dois a bordo, pátio 4, 1895, a torre prossegue, tem um bom. Bravo, Papão Romeu, Bravo, Serra, Serra, autorizado o acionamento, sistema pronto para o táxi e decolagem. Batango Lima, Kilo Bravo, no solo 34, confirma o pátio. Teia direita, frequência livre, vai estacionar, boa tarde. Não, 3193, decolado aos 34, chame controle 1-19-35, boa viagem. Boa, boa. 050-27, só pode poder voar, tá? Autorizada para o DISAP, o Gol 1966, informa que está pirante acertar a chegada da Mari. Ok, DISAP para Mari. Controle, o 3193. 3193, contato radar na decolagem, via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, pode voar direto da EL? Com 3193, autorizado para o DISAP. Graças da EL. 6315 até o ponto de espera está livre, via Índia, 1017 o ajuste, torre 11895, bom voo. Obrigado, ponto de espera, 1875, obrigado. O 7 confirma o tempo total de voo. Tá bom, meu bravo, Sierra Sierra, autorizado a decolagem a partir do pátio 4. O vento 970 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 0097. Está estimando permanecer na área de voo uma hora. Sim. São 3193, suba restrito no nível de voo 340. Restrito 340-3193. Equipe de solo, companhia passando a retaguarda, ela posta livre ou puxa? Após a aeronave companhia. Controlizado alinhar e decolar, pista 90, vento 970 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 0097. Positivo, muito boa tarde, 6325, alinha, cola. Afirme só a frequência do controle aí, 7935, né? Afirmo. Obrigado. Prossiga o link 07. Você está mantendo o 095, se possível mantém o 100 para livrar um pouco as coisas. O link 07 confirma irá modificar regras. Eu sei que temporariamente pode permanecer em visual. 17, autorizado a subida para nível de voo 1900, ajuste em Salvador 1017. Solicitado nível 100, doutor. Controle de Salvador, esse é o Papa Mãe Bravo Serra Serra, decolou do Pátio 4, na sua escuta. Papa Romeu Bravo Serra Serra, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, linhas do litoral, reporte quando visual com Serra Uísque e Delta Lima. Vai reportar visual, Bravo Serra Serra. Salvador, boa tarde, eu sou 3154, passou a nível no 60, você tinha informação, Romeu? Então 3154, aciona a identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1017. 060, cidade de presente Laguna. Então 3154, autorizada por hoje, IPAP. IPAP, 3154. Azul 2714, chame o centro Recife, frequência 1288, alternando 260. 1288-260, o azul 714, bom trabalho. 2193, chame o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325. 251-3325. Firma. Tá boa. Chame 6315, decolada aos 39, chame controle, frequência 119.35, viagem. Obrigado, amigo, bom trabalho. Controle em Granada de Salvador, muito boa tarde. 6315. Chame 6315, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 360. 360, Nadael, Salvador, visual, lindo dia, solicita voar linda. Chanel 6315, autorizada para o de Leda após 2000 pés. Positiva, após 2000, Leda, o Chanel 6315, muito grato. Gol 1966, desça via para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizada final do procedimento LSX-Way, reporte quando estabilizado. Salve, Nia. Ele 17, eu vou estar estabilizado. Chanel 6142, com 126 a bordo, alterna Fortaleza, com 3 horas e 30. 6142 até o ponto de espera livre, 1895 a torre, 1017, tenha um bom voo, uma boa tarde. 1895, ponto de espera da 10, 1017, grato, boa. Serra Serra, não atraso de reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, bom posto. Frequência livre, grato, grato, Serra Serra. Então, 3154, desse para o nível de voo 050. Torre ao Chanel, 6142, 6142, autorizado a alinhar e decolar. Pista 90, vento 100 graus, 129. Não decola nenhum, 42. Sai de altitude em TAP. Para 4.000, 0, 1, 7. Lida, após Lida e Leos. Controle 1 no 935 e aciona o código 5106. 240 para Ilhéus, UQ 677, decola no 0, direita após da ETA, da Euleta, Ilhéus. 1935, 5106, gol 2097. Salvador, China 6321 para autorização Brasília, nível 360. Gol 2097, correto, pronto, puxa o chamada pronto para puxa, acionar gol 2017. 6321, Brasília, só um instante. Confirma o nível, 6321? 360, mas copia qualquer que você tiver aí. É, na verdade não surgiu nenhum nível, porque a gente vai coordenar com o Brasil, com o Recife, o 360 então. Negativo, certo. Aguarda. Vamos checar aqui. A princípio não. É 1-4-2, contato radar na decolagem. Suba via saída Puca para o nível de voo 350. 350, possibilidade de voar direto Puca ou Jamo? Sener 6142, após 2.000 pés, autorizada para o Djamo. 2.000, Jamo. Trem 6315, aguarde coordenação com o centro. Obrigado. Trem 6315, chame o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5. Controle Salvador 119-35. Aí ele já vai o produto. Aí e o código 5074. Brasília, 360, decola da 90, primeira direita, Árvore Neto, peso do 97, plano de voo 0935, controle 5074, transforma em 321 da hoje. Pronto, puxa só. Poder confirmar? E a informação do 6321? Estimativo, fez o cotejamento, quer coteje novamente? Não, recebi corretamente o cotejamento. Foi solicitada alguma informação? Não, nenhuma, nenhuma. A gente vai chamar para o selecionamento, né? 3, 2, 1. 50, 3, 4. 1966, boa tarde. Pouso autorizado, 190, vento 20 graus, 109. Ajuste de altímetro 9097. Bom, 1017, livre pouso, 90, voo 966. Salvador Azul 2795, da Sem Dão Anel. 2795, acena identificação e a chegada AMAN, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. Chegada AMAN 050, 1017. 6142, da presente autorizada por hoje, Aracaju. Direto Aracaju, 6142. Boa tarde, o CAN 3567, informação Romeu, Brasília, nível 360. CAN 3567 para Brasília? Afirmativo, seu 3567, com informação Romeu. Número 2 para copo, só um instante. Escuta. Apoio, 3295, obrigado, boa tarde. Sota, siga do Ceasa. Tá passando o Romeu Golfito, reporte vestido da rotatória. Positivo, vai reportar então. Romeu Golfito. Tem correção vertical do Ceasa. É, rapaz, mudou, agora é Ceasa. Positivo. Tá firme. Zona 966 no solo ao 50. Libertax primeira direita, chame o solo, frequência no 21, décima 1. 211, Oliveira, na direita, obrigado, até a volta. Pouso autorizado, pista 10, reta 120 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0,07. Autorizado, pouso 10, ajuste 0,07, da 3154, baixado dentro da base. 5, alternando 2685. 2685. Primária 12545, secundária 12685. 2545, 2685, grato, boa. Boa. Azul 4065 pia. Rotatória agora o Romeu Golfito. Gente, conversa com o Romeu Golfito. Reporte final de 3 milhas. Tráfego da TAM já autorizado pouso. Pista no zero, final de 3 milhas. Positivo, reportado a final de 3 milhas do Romeu Golfito. Tá visual para o tráfego da TAM. Digo 5112. Brasília está aprovado, nível 360 pela Pendulu 17. Decola da 10, curva na direita, na saída Arbor, eleva. O controle 11935, o transponder 5112, e Celtan 3567, posição 11. Protegimento correto, chama para posicionamento. Chama na posicionamento, 3567. Azul 2795, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS-X-Way, reporte com a estabilizada. Contra estabilizador, Azul 2795. 0 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0,97. Pesado por 0,97, o meu golpe vista. Tirar 6326, acena identificação. Na 6326, sem identificação. Só um instantinho. Paulo, boa Delta 3154, Livano, você escuta? 3154, portão 5, ingresso Juliette autorizado. Juliette, para o centro 3154. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 340, via Pesulo 10, UBAVE, Pesulo 16, Belo Horizonte, após conforme plano, decolagem da pista 10, com curva à direita, da Euleda, faz Leda Motiva, controle em 11935, 5105, aciona. Confirmação, controle, por favor. 11935. Tem aqui, 340 autorizado no caminho 10, até baixo, depois vamos ver o pêndulo 6 para Belo Horizonte, decola da 10, curva direita, dá o rei do mote na saída, de 935 ao controle, 505, aliás, 1406. 4065, correto, champion processional, confirme, recebeu as informações da TIS? Aqui, não tem problema, tem um ativo champion. Para o saque 2017. 108 a bordo, 3 horas e 4, Salvador. Eu jogo no 7 até o través do 612. Aguarda o tráfego da TAM que está estacionando no 5. Após o TAM prossegue, via Índia, ponto espera 1895, 1017 ajustado. Através do 612 espera o TAM, com 1017, 1895, ponto espera 10 com 209. Número 159 copiada, guarde cópia Galeão. Guardando cópia Galeão. 2231 também copiado, barreiras, aguarde. Aguardando. Voo 2017 confirmando 107 Salvador, alternado, autonomia? Me escuta? Confirme. Confirme os dados, é 107 Salvador e autonomia? 108, 3 e 4, Salvador. 108, 3 e 4, gente. Para o custo de estacionamento, está 3567, posição 19. Na 11 está livre, chame táxi. Câmara táxi, está 2715, confirme estabilizada. Agora no momento, totalmente estabilizado, 2715. 2715, complete final do procedimento elétrico X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 1895, bom. Próximo ponto de espera, 10, pronto. Gol 2097, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 2097. Vazou 27, Ouro 5. Tarde, azul 27, não 5. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 0097. 7, pouso azul 27, Ouro 5. Chega, 59, cópia. Número 59, prossiga. Galeão autorizado, nível 360, via AP90 é 857. Decolagem da pista 10 com curva à direita, da Euleda após Leda, Irume. 119 decimal 35, código 5115. habilitado para o Galeão nível 360 para novembro 8790, curva direita da El Leda Irumi, no 935-115, gol 9659, que é isso. Protegimento correto, para a puxa, senhor. Deixa eu dar cancelamento da porta aí, gol 9659. Tá. 462, contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador. Voo Coral após Coral para o Edmar e para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 070, ajustando 097. Plantão 7, aguarda devido ao tráfego da tampa linha do táxi. Será autorizado na sequência. Passaria 2231 no copo. Passaria 2231. Barreiras autorizado nível 160 e a Whisky 42. Decolda 10 esquerda, Momo Vatap. Controle 1935 e 5122 o código. Vai dar área turno. Está realizando curva para teste. Está mantendo agora 47 milhas de Salvador. Já mais 10 minutos deve chamar para o regresso. Olímpico 07. A princípio vai solicitar a descida para realizar a check do equipamento IMAD até 500 pés de altura. Até 500 pés de altura e depois vai solicitar o regresso. Gente, é autorizada a descida para 500 pés o Olimpo 07, informa o ajuste 1017. 6 horas e 30, com fins alterna 3567. 3567, livre até o ponto de espera via Índia, torre 1895, ajustado 1017, tem um bom voo. Sim, ativo via Índia, teu ponto de espera, chama. Quando pronto, 3867, boa tarde. Xerê 6321, cordeiro com equipe de solo, após passagem do arrebanho da retaguarda, está livre o posto. Após o tratamento do posto, né? 6321. Meia desça via para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte quanto estabilizado. Permanece descendo para 2 mil pés, permanece estabilizado na LSX-Way, LSX-Way, LSX-Way, LSX-Way. Azul 4462, informa o tráfego, 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando 130, em descida para o 060, Airbus 320. Caminha 127. Salvador Galeão, 380 autorizado, via rota, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, 1935 controle, acione 5131. 6227, autorizado o Galeão, nível 380, rota conforme, decola no zero, curva direita, da El Leda Irumi, 1-1935 ao controle, 5131 ao transponder, o 6227, estamos na meia dúzia. Correto, senhor, que eu vou tiver que funcionar mesmo. Chamarato. Fala Azul, 2715, boa tarde, Lebrô. 2715, segue via Alfa, aqui do Pátio 3, atente aos sinalizadores. Pátio 3, visual. 884, Aracaju, copia. Salvador, Aracaju, 230 autorizado, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju, 11935 controle, 5123 transponder. Aracaju 230, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Jamo com Aracaju, 1935 controle, 123 do código, 1884. Correto, chame para o pushback assinamento. O meu teste de Serra, Manati, copia? Salvador Manati, mil pés, decolador 17, curva direita, corredor axé. 1-1935 controle, acione 0133 no transponder. Mantém puxa 10. Mantém no 0-3567. 207, decola 01, 11935, tamo bom. E o controle? 9 diretivo controle. Não. Cabeça. Oscar Papa Golf, contato radar 627 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 090, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte quando a unidade descida. 810. Botão 10, está autorizado o time executado. Anotar que a porta é voo 1659. Ele vai ser já acionado, livre táxi. Chame para a decolagem. Do 60, o ajuste é no 0197. Meia 314, desce para 4 mil pés, ajuste 1017, canceladas as restrições de altitude em TAP. 4 mil pés, 1017, e livre das restrições em TAP, estranhamento do 4. Do 4462, confirme sua velocidade de cada. 250, qual é a recomendada? Do 4462, reduz a velocidade para 2109. 2109, qual o tipo da aeronave à frente? Como tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida para 4 mil pés, um Airbus 320. Chanel 6326, completo final do procedimento LS Express, chame torre 198 decimal 9. 198, Chanel 6314, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento LS Express, reporte quando estabilizado. 2 mil, livre LS, final estabilizado, 6314. Decolando 17, 1 mil pés, ingressando no litoral, não interfere com sua aproximação. Ajuste no 07, 100 graus com 109, pouso autorizado pista 10. Autorizado pouso na 10-6326. 3567, chame o controle 11935 ao 05. 1935, obrigado, até mais. Mono 659, para táxi com POB de 182. 3-10, alterna Guarulhos. Segue-se aí de Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1017. De Alfa, ponto de espera no 18, décimo 95, no 017, voo 1659, obrigado. Suba via sai da Arbor para o nível de voo 360, aguardando a proa de Alessa. Aguardando a proa de Alessa, vai de aí, 3560, obrigado. Azul 4065, ponto de espera da 10, pronto. Cheio do azul, mantém a posição devido à aeronave já passou do chão. Mantém. O 2017, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1738, desça para 4 mil pés, o ajuste 1017. Paulo Salvador, no 884, no 884, aguarde para o puxo. São 3367, na presença autorizada para o Gileco. Eu vou para 3567. Aguardando 2331. 065 após o tráfego na curta, ali mantém pista 10. Ali uma pena 10, após o passagem, viu, só pena 10. Falo que após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está autorizado o push no portão 4, chame para o DAC. Após a passagem do voo, a retaguarda, por que a zona no 4? Boa noite. Passaredo 2231 na remota 12, está autorizado o push, chame para o DAC. Livre posicionado, 2231. Direita 1219. Direita 1219, INS 63. Está avisando o INS 63, 1 no 4. INS 63, 1 no 4, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. 65-63, 1 no 4. Do 4462, inicie redução para aproximação, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, reposte quando estabilizado. Aproximação, 321, condições de chegar um pouco mais à frente, até o ponto de espera? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, continua a aproximação, aguarde pista livre 63 ou no 4. Aproxima, agora é pista livre 63. Mas 065 ao Zulu 1, 119-35. Boa tarde. 6314, pouso autorizado, 090 graus, 099. E pouso, então 065 no 4. No 895, passo 17. 5, passarelo 2231. Vive táxi através do 805, 2230. Swindown da 0. 4462, continua a aproximação, aguarde pista livre. Saída Dael para o nível de voo 340. Dael para o 340, pode voar direto a Dael? Autorizada para o Dael Azul 4065. Dael 4065. São 3567, chame agora o Centro Recife na frequência 1288, alternando 260. 288, 260, 3567, obrigado, boa tarde. Boa. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chame no regresso. Frequência livre, chame no regresso, graças. Salvador, boa tarde, Hotel Juliette Sierra, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chame no regresso. É Portugal Zero to One Alpha, call cadence, flying Alpha Golf November Beacon to intercept Bonf arrival, descent flight level 050 KNH 1017. Alpha Golf November, descent Bonf arrival, 5000 KNH 1017, 01 Alpha. CNE 634, segue Alfa, GMS da Juliette. Alfa, GMS, confirma a posição? Repórter Norte 284, você é MS3 no 4. 384, segue via Engie Alfa, no ponte de Perdão, no 0, chame Torre 1, no 0895, Quenegão no 097, confirma apenas FOB, autonomia alternativa. 2 horas e 7 minutos, alternada em Maceió e a bordo 1221, 824 Gol. 2231, segue aeronave da Gol, via Engie Alfa, no ponte Perdão 0, torre 1, 1295, KNH 1017. Passarito 2231, finte, via Engie Alfa, ponte Perdão 0, 295. Canema 226, após a aeronave da Passarito, Juliette, portão 02. Sobre a nossa passarela, Juliette, portão 02, 63, 02. Airport Golf 021, 21 Alpha, confirme o indicate speed. Mantenha 219, capital 021. Roger. São 3835, confirme sua velocidade de cara. 250. Estão 3835, informa o tráfego 1 hora, 10 milhas, mesmo rumo, cruzando 150 em descida. Airbus 330. Ali, mantém 6321. Vai, mantém 6321. Para 4 mil pés, o ajuste no 097. 4 mil no 097, do. Portão 10. Sim, Sérgio Companhia, 21065 no mais. Direita 2115, tenha uma boa tarde. Salve Salvador, azul 4, 462, vibrando, Fox 4. 4462, Juliette, portão 03, Alfa Juliette, portão 03. Juliette 03, 4462. Azul 4065, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325. Passagem no 824, gol número 2.00. A Lima tem pista 10, gol no 659. Boa tarde, boa noite, 284, número 2. 284, número 2, ciente, mantém ponto de espera. Vou no 659, condições de alinhar e decolar, sim, autorizado? Afirmativa, Lima decola, Gol no mesmo 59. Inicialmente a Lima mantém, aguardando autorização para decolagem, Gol no mesmo 59. A Lima mantém pista no zero, autorizado no mesmo 59, aguardando. Salvador, Gol 738, estabilizado da LF X-Ray. Gol 738, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. 321, 11935, ao Zuno 8. 11935, Mestre 31, boa. O procedimento LF X-Ray, reporte quanto estabilizado. Papatango, Oscar, Papagol, copiou o controle. Para 2-1-0, camarão estabilizado. Este botão 3, 4-4-4-4. 0-2-1 Alpha, descente 4,000 feet, KNH 1017. 4,000 feet, KNH 1017. Contra Salvador, boa tarde, Oceaner 6321, decola na árvore, transição eleva, cruza 2,70. Channel 6321, no contato radar na decolagem, via saída Arbor, suba para o nível de voo 360. Subindo 360, Channel 6321. Salvador, boa, 3155. Prossiga. Sente na informação Romeu, autorização Guarulhos. 3155, sala do Guarulhos, 320 autorizado, via o peso do 1-0. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-1-935, controle, 5-1-5-6, transponder. Só confirma o transponder para o 3155. 5-1-5-6. Autorizado Guarulhos, nível 320, via peso do 1-0. Decolada pista 1-0, da El, Leda, Mótima. Controle 11935, transponder 5156, tá 3155. Correto, chame para puxar estacionamento. 738, pouso autorizado, pista 10, 1 centena graus, 08 mais. Elivre pouso na 10, com 738. Salvador, boa tarde, é o Gol 1620, passando para Bob, estamos com a informação Romeu. Gol 1620, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, o ajuste na 097. Gol na 097, desce via para 060. Controle, Gol no 659, decolando.